980, decola 07, sistema controle Salvador em 119, decimal 35. 1935, azul 497. Papa Zulu 9, fly Mike, Alpha, Mike, Golf, India. Then, Papa Mike 409, then fly plain road. Controle Salvador, azul 4980, bot. Aguardar decolagem, estuda para nível de voo 330, voo 6 da PUCA. PUCA 330, azul 4980. Cubana 1354, your route is Papa Zulu 9, then Manjin, Mike, Alpha, Mike, Golf, India, then Upper Mike 409, then fly plane route. Your departure is Momo, Mike, Oscar, Mike, Oscar, then Nitsa departure. November, India, Delta, Serra, Alpha. 2-5, take off runway 10, turn the left up to departure. One 1354, read back correct, report ready to push back and start up. Aguarde para o push, aeronave ingressando no pátio 1. Aguarde na sua escolha. Salvador Rio 5974. 5974, confirme não, Rio 5972. Negativo, 5974. Seria a nossa saída para Guarulhos? 5974, afirmo. Guarulhos, Dael Leda Motiva. Gente, da Léo Leda Bótica. É, quando tiver o plano, eu estou na sua escuta. 5974, 7. 1-1-3-5-4, go ahead. 1-1-3-5-4, stand by for pushback and setup. 305, autorizado, pushback, acionamento, reporte pronto para o pátio. Autorizado, tomará para a parte da 330. Cubana 1354, approve the pushback and start up, report ready to taxi. Comandou Manoel Sideral 9973 para Confins 360 com a informação Quebec. Federal 9973, Quebec em curso, aguarde cópia, número 2, saída da El Leda Motiva. Aguardando, El Leda Motiva 9973, boa noite. Rio 5974, pronto cópia. Rio 5974, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via Upper Zulu 10 até Taubaté, nível 340. Decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5435, frequência do controle Salvador 119 decimal 35. Ciente, estamos ciente da informação Quebec, autorizado 340 para Guarulhos, Dael Leda Bótima. Decola da 10, curva direita após 5435, transponder 1935, controle, vai ter a Zulu 10 até Tabaté, após prossegue na sul do Nobrado. 5974, o planejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporta na mesa, 5974. Solo Salvador, boa noite, azul 4959, 5 que tem, autorização IELTS no 40. 4959, Quebec em curso, aguarde cópia, número 2. É o 9973, ponto cópia. Afirmo, 9973. Federal 9973, autorizado, Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via Opézulo 10, Pobávia, Opézulo 16, após conforme rota do plano, nível 360, saída da El, lei da Motiva, decolada 10, primeira curva direita, transponda 5421, frequência do controle de Salvador, 119, decimal 35. Autorizado, Sierra Bravo, Charlie Fox, 360, Opézulo 10, Pobávia, Opézulo 16, e a rosa conforme. Ficha 10, curva direita, da Eoleta Bótima, 5421 é o controle, é o transponder, 1935 é o controle, 9973. Federal 9973, com o treinamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. É boa tarde. Quatro nove oito zero, chame o centro Recife, frequência 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. Hora, Sérgio. Funcionário 6224, aguarde cópia número 2, Quebec em curso. Aguarda cópia, 6224. Salvador, já 3305 para saque, ficou 156 a bordo, autonomia 3 horas e 30, alterna Fortaleza. Seu 3305, saque autorizado para o ponto de espera da pista no zero via parte 1, taxa Índia Alfa. Quando o Fonso matou aí, 118.95, ajuste 1011. Parte 1 Índia Alfa, pronto, aqui na torre 2895, ajuste 1011. Saia 3395. Azul 4959, autorizado, Serra Bravo, Índia Lima, via Golf 677, nível 140, saída Coral, decola da 10, primeira curva direita, transponder 0264, frequência do controle Salvador, 119.35. Azul 4959, autorizado, Leos, via Golf 677, nível 140, saída Coral, decola da 10, com curva direita, transponder 0264, controle 11935. Azul 4959, cotejamento correto, reposto pronto para o custo de estacionamento. Será? 2459. Chega 6224, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Puxa Leme 6224, autorizado Serra Bravo, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 180, corrigindo 190, saída Conde, decolada 10, primeira curva à esquerda, aciona 0271, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Puxa Leme 6224, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, decola dando zero com curva esquerda após a decolagem, perfil da saída Conde, o controle é 1935 e o transponder 0271, a Chanel 6224. Chanel 6224, o cotejamento correto, é reposte pronto para o pushback nesse momento. Gostaria, obrigado. 723, controle Salvador. Sua identificação da sua via chegada a ponto para o nível de voo 060. Ajuste altímetro no 011. Rádio 2774, informação Quebec em curso, aguarde e cópia. Salvador, eu vou 974. Voo 11970, controle Salvador, sua identificação, dessa via chegada Mário, para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 011. Identificou, desce para o 050 e cumpre a chegada. Tem uma chance do White Sato, que viu a pequena formação em cima de uma bola. Aguarde. 3305, decola os 18, quase são 19. Chama o controle 119, decimal 35. 1935, TAP 3305. Boa noite. Controle Salvador, boa noite novamente. TAP 3305. TAM 3305, contato radar na decolagem. Sua via saída da Puga, transição Caju para o meu voo 330. Puga, sobe via para o 330, TAM 3305. Puga, para o controle. TAM 3305, seria autorizado via Puga Caju para o 330. Correto. Cubana 1354, tax approved to holding point to runway 10 via April 1, taxiway Juliet. Be aware of holding point to runway 10. When ready, contact tower 118.95 TNH 1011. Azul 2774, pronto, cópia. 2774, cópia. Azul 2774, Porto Seguro, aprovado 160 via Golf 677 até Raíra. Voz direto, decola da 10, curva direita, saída Coral. Aciona 0277, controle 119, decimal 35. Ponto 2774 0277. Correio Federal 9973, direcionamento na posição. Direcionar, chame pronto para o táxi Federal 9973. Direcionar, chamar ataque. Deixa o azul 2774, autoridade 60, Porto Seguro, decola da 10, saída Coral. Intercepta Golf 677 até a Raíra. Depois 02777 transporte, controle Salvador 1935. Informa que faz saída RNAS e possível Coral no alvo. Será coordenado, azul 2774, só um minuto. O cotejamento foi correto, aguardando confirmação da saída. 101354 is the ground. Drive up, 3 approach. Pressionate Prone 1 and then after taxiway India, India to hold point 110, then call 118.95 via taxiway India. Alô, boa noite, o Rio 5972, está sendo da informação. Quebec, trave pesada, negativa RNAV, autorização TC. O 1723 está autorizado a descida para 4100, altímetro 1011. Será o 9973, no Pai 3, autorizado, chamitário. Autorizado, chamitário. Alô, 2774, na escuta? Afirmo, 2774. Saída Coral 1 autorizado. Saída Coral 1 autorizado, 2774, obrigado. Salvador, boa noite, eu vou 9732, da Quebec, posição é A8, autorização recife. Bom, 9932, número 2, cópia, aguarda. Desculpa. E o 5972, pronto, cópia? Pode cópia. E o 5972, autorizado, Salvador para o Galeão, via para November 857. Nível de voo autorizado 400, saída da Euleda Irume, decola da piscina 0 com primeira curva direita, transponder 5426, controle Salvador, pela frequência 119.35. Autorizado para o Galeão, no nível 400, decolagem da arcada, cabeceira 10, Tael, Leda e Irume, a interceptação no outro novembro 857. Nível de voo 400, 5426, no transponder 1935, controle para o Rio, 5972. Rio 5972, cotejamento está correto, no passo 3, chame pronto. Vamos lá no passo 3. Voo 9932, pronto, cópia? Siga no 932. O 9932, autorizado Salvador, para Recife, via peso 197, nível de voo 270. Saída Pouca, transição Aru, decola da pistuna 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5423, controle Salvador, para na frequência 119.35. 270, autorizado via peso 197, Pouca Aru, é a saída. Depois da 1-0, um problema esquerdo, 5-4-2-3, transponde, 1-6-5, controle. O 9-9-3-2, saída Puca-Jamo-Aru. Puca-Jamo-Aru. O 9-9-3-2, cotejamento está correto, no portão 08, chame pronto. Chama, obrigado. Puxana 6224, acionamento de spec, vai estar 1-3. Puxana 6224, aguarde. 3305, chama agora o centro Recife, 126.85, alternei 125.45. 26.85.25.45, centro 3305. Azul 5001, boa noite, informação Quebec, confere, aguarde cópia. Afirmo, Sideral 9933 está autorizado, continua fase 3, chame táxi. Autorizado, vai iniciar, 9933. Azul 5001 no copia? 001. Azul 5001 autorizado, Salvador para Guarulhos, via peso 10, Taubaté. Nível de voo 360. Saída da Euleda Motiva, decola pistão 0 com primeira curva à direita. Adicione 5422 no transponder. Controle Salvador, opera na frequência 119.35. Pode voltar a saída, por favor? Tael Leda Motiva. Autorizado Guarulhos, 1360, saída da Almeida, Almeida Máquina, curva direita, acena 5422, controle 119, 3500. Azul 5001, a saída é da El, Leda, Motiva, via Upper 1 a 0, Taubaté. Saída da El, Leda, Motiva. Upper 1 a 0, Taubaté, Azul 5001. Azul 5001, o cotejamento está correto, chame pronto. Chame pronto, Azul 5001. Airbone 3-0. Contact Salvador Departure, 119 Decimal 3-5. 119 Decimal 3-5, 119 Decimal 3-5. Salvador Control, Cubana 1354, take off from the highway. Cubana 1154, departure from Panamá. Copa Travel 340, Momo, via Momo de Pátio, Nipsa Transition. Passa. Alô, Xanel 624 para o táxi, temos 110 a bordo. Alternando Maceió com 2 horas de voo. Xanel 6224, autorizado táxi até o ponto espera sistema 0, via Índia no ponto espera torre 118 decimal 95, antes de altímetro no 09. 1011-3295, ponto espera, obrigado, bom trabalho. Gol 1970, reporte visual com a pista 10. É visual já com o campo, vou na 70. Pode chamar torre 118, decimal 9. 18-9, muito obrigado e decolagem. 9-5. 9-5, valeu. Gol 1723, está autorizado a final do procedimento ILS com seu sistema 0, dois separadores no 10, altímetro 10, 1-1, reporte estabilizado. 2.000 milhões de motor estabilizado, 723. Legal no 01. Ele volta na final. 118 decimal 95, ajuste de altímetro na 09. Fretado até o ponto de espera 1295, lá o 99, no 01, no ajuste. Pronto. A gente mantém o ponto de espera, o CNMA 224. Já manteve o CNMA 224. Gol 9930, posição 08, autorizado, chame táxi. Chama táxi, 9932. Vamos saber se separa 3 ou 10. Livre da restrição vertical em ETAP, altímetro 1019. 4959, pronto para o inspecionamento. Azul 4959, do Pátio 3, com a equipe de Salva Chame Taxi. Sim, chamada Taxi, está atrás do palácio. Salvador, azul 2774 para o funcionamento, box 4 Lima. Azul 5001 está no Pátio 3? 2774 está no Pátio 3. Azul 2774, aguarde, já tem o aeronave da companhia, está iniciando o puxo. Como número 2. 2774. Posso ser 3 visual com pista? Positivo. Chamada da torre 1 no 8 decimal 9 5. Eu tenho que estar legal. 3178 está autorizado a sinal do procedimento LSX3. Chama 0 do separador e o pai já posto estabilizado. 2000 falar estável LSX3, 3178. Diário de novo. Na apresentação, vou quase 3 horas 15, autonomia alerta 1 a 0. 1993, eu só confio em PLB? POB de 135, 135. Voo 993, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1118, decimal 95, corte de altimetro 901. Parte 1 no Índia, no ponto de espera, 1895, 1091, voo 9932, boa noite. Boa noite. 1970, no solo de 26, direita, 121, decimal 1 no solo. E o livro à direita, qual a frequência? 1, 2, 1, decima 1. 2, 1, 1, obrigado. Urbana 1354, contact now, Recife Center 126.85. Recife now 126.85. Urbana Eagle backup 125.45. 101354. Salve, boa noite, SMR 2212, informação Quebec. Salve, 2212. Controle Salvador, a senhora identificação desta via chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste centímetro no 011, dá presente ver direto de tapa. Foi direto de tapa e chegada a Mari, descendo o dia com 1011, para o ADS da 10, para a 2011. Quais aeronaves na curtíssima se preparando para a decolagem, assim que autorizado? Sente após o gol na curta final, a língua vem se preparando, pistão no zero, o Chanel 6224. Vai ganhar e manter o Chanel 6224. 4959, a resposta é ingresso no pátio principal. E ninguém chamou o Solo Salvador? Portão 2, voo 9, 7-0. Portão 2, 1-7-8, boa noite. 1-7-8, com a aproximação, aguarde pista livre, forma o aeronave da Bianca já alinhado, guardando apenas pista livre para decolagem. Negativo, 1-7-8. 6-2-2-4, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 0-7-0 graus, 8-9. Autorizado, ingresso no ponto principal, pós índio, ponto espera, 1-1-8-9-5, no 0-1-1-1-1. Automador 1723, Gol, boa noite. Boa noite, Gol 1723, autorizado ataque alfa, porta de ataque 6, Juliette. Alfa, Juliette, Gol 723. Chanel 6212, desce para 2 e um fecho, está autorizado a final do procedimento LF com sua edição, agora reponto estabilizado. Quatro confins, 4 horas, confins POB? 4-0. 4-0 no POB, as 2774 autorizado ataque até o ponto de espera, via parte do Índio no ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5, hoje já o cimitro no 0-1-1. Autorizado ataque de ataque 3, principal índio, chamado 8295, 2011. 3178, boa noite, autorizar ataque para o Pátio 1, via táxi 1 e Alfa, pode ser táxi 2 Juliette. Alfa, táxi 2 Juliette. Azul 001 na posição 09, autorizado semitáxi. E o 5972, após a passagem do ATR da Azul Caldas, poder equipe solo semitáxi. O Fato 3. Após a passagem do ATR da nossa cauda, livre e coordenação com o pessoal do solo. E só para os pés, o Fato 3. Salvador Rio 5974. E o 5974 está possível? Afirma, dá pra fazer simultâneo. Tem condições de fazer o por simultâneo com a aeronave da companhia? Relativo. Equipe de solo, chame táxi. Chamada para o táxi, 5974. Então, 3178, autorizado ingresso Juliette, portão 05. Juliette 05, obrigado, boa noite, 3178. Boa noite. 35, obrigado. Oi, Salvador, Azul 4959, quanto espera? Não, não era pronto. Tem que fazer enquanto espera, Azul 4959. Controle, boa noite, acelerão 9973. Acelerão 9973. Boa noite, contato com a tarma decolada, suba via saída da operação Mótiva. Fala livre de voo 360. Saiu Mótiva por 360, 9973. Autorizado lá em uma equipe de 1 0. Autorizado lá em uma equipe 3 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Guarulhos. E 5972, autorizar ataque até o ponto espera via Pátio 1 no Índia, no ponto espera torre 1918, decimal 195, ajude ao altímetro 1091. Partiu do impacto, Pátio, ponto espera 10, ponto lá, 1895, ajude agora 1091 para o 5972. Azul 5001, autorizar ataque até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajude altímetro no 01, segue a retaguarda do Boeing da Rio. Segue a retaguarda do Rio, ponto de espera da 11, chama a torre 118, o Rio 5974 está confirmado, é o número 1 no pátio 3 ou o número 2? Número 2. Gente. 4959, autorizado a decolagem no 0, vento, 070 graus, 9 mais. Autorizado a decolagem no 0, azul 4959. Salvador Azul 2774, 1.0, 0. 2774, após a rolagem da aeronave da companhia, ali mantém pistão no 0. Após a rolagem ali, mantém no 0, azul 2774. Rio 5974, 3 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna o Galeão. 3 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Galeão, livre parque, hotel ponto espera, via parte 1 ainda, não pode esperar turno 118, decimal 95, hoje de altímetro 101, segue a retaguarda do bonde da companhia. Só está chamando a frequência, doutor? 1895, isso? Afirmo, 118, decimal 95. Gente, Pátio Ender 1895, Rio, só confirmando a alternativa 3 horas e 40, senhorita. Gente, 3 horas e 40. Zero, zero. Você confirma a primeira na sequência? Boa noite, Rio 5972, próximo ao ponto de espera, comando número 2. Tá, 1 a 0. Gente, Rio, mais um ponto de espera. Será? Posição boa. É, foi 3 a 0. Obrigado. 935, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa 9932. Boa 9932, boa noite. Por gentileza, poderia coordenar pro hoje Aracaju? Aguarde a coordenação com o Centro Recife, o Gol 9962. Por gentileza, aqui a pista vai fechar lá, a gente precisava chegar um pouquinho antes, muito obrigado. Controle Salvador, boa noite, azul 4959, decolou, perfil da Coral, cruzando 1.700 pés. Azul 4959, contato radar, decolagem, suba via saída Coral para o nível 140. Subindo via Coral para o nível 140, azul 4959. Controle Salvador, gol 1868, sua possibilidade vai SAP, está presente, na descida? Gol 1868, autorizado direto SAP, desça para 3 mil pés, livre da restrição vertical, em SAP, altimetro 0119. SAP 3000, ajuste 1019, obrigado. Salvador, acelera 6224 para descida. Confirmar a chamada 224 de descida. Afirmo. Oxalana 224, serviço radar encerrado. 5,8 milhas, nordeste de Salvador. Para descida, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3. 1203, boa. Controle Salvador, boa noite, 3300, transfere, informação Quebec. 3300, controle Salvador. Essa identificação e sua via chegada à área para o nível de voo 050, ajuste altimetro 0111. Terceiro para 050, chegada a mais da 300, Gol 9932, apresenta a presença direto Caju. Direto Caju, gol 9932, obrigado. Liberal 9973, chama agora o centro Recife 125, decimal 1, alterne 128, decimal 8, 128, decimal 3. 651-283-9973. Autorizado decolagem pistão no 0, vento 080 graus, 8 mais. Decolagem 0, 2174. Eu chamo agora a torre 118, decimal 95. 118, 95, boa noite. Salvador, boa noite. Xanete 6212, ILS, questão 1. Xanete 6212, fiz uma aproximação, carregando 01, repasse passando externo. 09 vai repassar passando externo. 927-74, vírgula 53, um controle em 1, 19.35, né? 135, obrigado, boa noite, bom final de semana. Negativo, mantenha o ponto de espera e aguarde o curso 962. Certo, agora. Externo, baixado, travado, 6212. Canal 6212, autorizado pouso pistão no zero, vento 070 graus, 9 baixo. Autorizado pouso no 06212. Canal 3000, voo direto, etapa. Voo 9932, chama agora o centro de Recife, 126.85, alterne 125.45. 2085, 2425, obrigado. Voo 1868, está autorizado a sinal do procedimento LS a sua emissão 0, separa 2 no pé, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, obrigado. Faz o pouso do R2, na pista Lima, tem pista no zero. Faz a passagem do R2 da Vista, manter 1 a 0, 5972. Canal 6212, autorizar ataque até o Pátio 1 e ataque foi Alfa Juliette, portão 09. Canal 72, alinhado e pronto, vamos lá. Muito obrigado, senhor. Eu estou te dando pela aeronave que tem pela frente, por sinal que eu acho muito menor, com a saída semelhante. Poderia pedir para esperar mais um minutinho. Ok. Está livre. Ok, então pode considerar descendo até 2000? Esse até 2 no pé, voo 1868. Não, me encantinou, foi 3600. Ah, desculpa, então 3600, autorizar a pesquisa até 310, livre da estação vestal em etapa. Ok, 3000, liberado na estação em etapa. Está 3600, ajuste 11, né? 10, 11, permanece alto. Tem o Rio 5974? Quanto é que eu fiz, cara, Rio? Salvador, boa noite, o número 34, Quinta Bravo, autorização, Maceió, posição 2. O número 34, aguarde de cópia. Maravilha. Salvador, boa noite, Bono 098, passa 212 para 1-0, Quinta Bravo. Bom, 998, controle Salvador, sendo identificação desse trazia. Chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 091. Via 050, Gol 098, velocidade de vale-tap. Autorizado, direto etapa, Gol 1098. Tap, graças, Gol 098. Bom dia, Rio 5972, cruza 2500, mantendo a prova até o 050. Rio 5972, contato radar na decolagem. Mantenha a prova até o nível de voo 040. Após o nível de voo 040, está autorizado direto Leda. Ativa, após o 040, está autorizado direto Leda, 5972. Zero, vai direto e leva ela pra gente, 5972. Correto. Linha 00 está autorizada a final do procedimento LFCY0, desça para 2 e um trem, altimetro no 011, reporte estabilizado. Deve trás na aproximação, 13 milhas Boeing 737-800. 868 estabilizado, visual. 9109. Devo decolagem, Rio 5974. Estou com o controle 9868. Gol 1868, chama agora a torre em 118 decimal, 95. 1895, obrigado. Composto. 2774-0, 180. 7, azul 2774, está autorizado, atenção, no voo 180. Está autorizado 180, obrigado, 2774. O 1098 desce para 3 e 10, altímetro no 011, está livre da restrição vertical em TAP. 3 e 11, está livre da restrição vertical em TAP. 5974, decolou 03, 1935, controle, bom voo. 0935, boa. Autorizado curvo, pistão 0, vento 070 graus, 109. 070 Azul 4959, controle? 4959. Azul 4959, dá presença autorizada pelo controle Ilhéus, direto Ilcov, Índia Lima, Kilo Oscar, retorno. Ilcov dá presença, 4959, Brasil. Controle Salvador, boa noite, gol 9992, está bravo, felicita a Duna. Gol 9992, controle Salvador, você me deve estar fazendo essa via chegada, Mari, para o meu voo 050, ajuste altimetro no 011. Autorizado direto de SAP, com 9992. Controle Salvador, Rio 5974. Rio 5974, controle Salvador, contato na tarde da decolagem, sobre a via saída da Taia Transição Ótima, para o mesmo voo 340. Vira sessão 340, Rio 5974. Voltar a 4, gol 1234. Autorizado Salvador Maceió, via peso 197. Nível de voo autorizado 350. Saída Pucajão, Maru. Decola da pistola 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5440, controle Salvador operando a frequência 1119, decimal 35. Decimal 3. 351, na perna 283, classe 2. Boa. Boa. Mandando 0 para a esquerda, transponder 5440, controle 1935, ou 1134. O 1134, contestamento correto, está me pronto na posição 02. Mandar no pronto. O 9950, copia? Copia, 0990. Autorizado Salvador Guarulhos, via Pesulu 10, Papal Alfa Índia, DCT 1 Bate, Pesulu 44. Conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 380, saída da Euleda Motiva, decola da pistola 0 com primeira curva à direita. Transponder 5442, controle Salvador operando a frequência 1119, decimal 35. Ativo Guarulhos 380, aeroguia 0, curva à direita da Euleda Motiva, 442, 0935, 950, da Boa. O 9950, cotejamento está correto, posição 04, chame pronto. Ao 0200 Zulu, ao 0800 Zulu. Livre pouso 1-0, 3600. Sorry, gol 1868, poderia confirmar o solo? Firmo 1-2-1-1. Perdeu o nome, obrigado. Boa noite, 1868, Licão. 1868, boa noite, autorizar táxi para o Pátio 1, via táxi em Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, Pátio 1, portão 1, 1868, obrigado. Após o pouso, o R2 da Tana, curtíssima linha, mas tem pistão zero. Após o pouso do R2 da Tana, curtíssima sinal, a linha, mas